Você está ligado nos 1190 kHz, Cerro Azul, Cerro Largo, 5 kW. Agora são 5 horas e 50 minutos. Informação é de Suíça Ótica e Presentes. Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 10 de fevereiro. Está iniciando agora a programação aqui da Rádio Cerro Azul, programa Alvorada Missioneira de hoje, programa que vai ao ar para você de segunda a sexta, das 5h45 até as 7h30 da manhã, levando música, levando informação, para você começar bem o seu dia. Agora são 6h37, chegando a música pedida do Antônio. Você está ligado nos 1190 kHz, Cerro Azul, Cerro Largo, 5 kW.